mas também é curta. Por favor, me escuta, vamos deixar combinado. Já brigamos demais com esse papo furado. Esqueço o preto no branco, isso é coisa do passado. Somos felizes por viver assim, eu pra você e você para mim. Esqueça, amor, essa burocracia. Pra nossa alegria não chegar ao fim. Esqueça, amor, essa burocracia. Pra nossa alegria não chegar ao fim. Eu falei, nada de papel assinado. Se não der certo, cada um pro seu lado. Disse nada de papel assinado. Se não der certo, cada um pro seu lado. Vimos vários casais fazer tudo certinho. Casar na igreja, madrinha e padrinho. Várias testemunhas depois separar. Nós que mal nos conhecemos, pra que tanta pressa? Vamos devagar, pois há tempo a beça. Não vejo razão pra se desesperar. Eu falei, nada de papel assinado. Se não der certo, cada um pro seu lado. Disse nada de papel assinado. Se não der certo, cada um pro seu lado. Não chegar ao fim. Esqueça, amor, essa burocracia. Pra nossa alegria não chegar ao fim. Eu